974 Solas 13, chame Silva Vilaça e Kilo até o Pátio 3, boa noite. Alfa Kilo, Pátio 3, 59, 744. Fox. Ok, aproxima, 0096, autorizado Serra Bravo, Fox, Trote, Zulu, nível 370, via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5446 no transponder, controle 208. 4.010, Senegal, 0097. 0, conforme a roda do plano de voo. Roda de plano 0, curva esquerda na saída Momo, transição Froti. Transponder 5446, controle 1208. Na 096, correto? Chame para a prospecção da posição 7. 03835, me escuta. 08, estacionamento. Autorizado, pushback estacionamento. Autorizado, reportará para o táxi, está 3285. Considere a autorização e aguarde. Estou com uma aeronave da América aqui que realizou o push no pátio e a informação que eu tinha é que ela estava em outro gate, ok? Vai interferir no seu pushback. Na minha posição, aguarde. América 230, taxa crew, vai aí para o ano. And taxi India. Before taxi India, contact tower 1895, QNH 1015. Correction, 1017. I've cleared via apron and prior to taxiway India, contact the tower American 230. Correction, QNH 1017. 1017. São 3135 após o Bang da América, autorizado 8. Após o América, Posição 1, 0, 9, 6, aguarde. Vai dar 0. Tower American 230, ramp approaching India. Good evening, 230, you are clear for takeoff, runway 10, wind 160 degrees with 7 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 230. Tom Bro. Roger. Fazer 4235, do Itaian, via para 2010, autorizado a final do seguinte telefone X-Ray, reporte estabilizado no localizador, que nega permanece no 017. Sim, estabilizado 2010, mais estabilizado no procedimento já autorizado, do 4235, ajuste 1017. Meia bordo, 345, alterna Galeão. Contra 1895, autorizado até o ponto de espera da pista na 0, via Tati Índia, torre 1895, no 017, bom voo. Ele me passe para a pista da 1-0, Tati Índia, 1895, 1-0-96, após a passagem da 2-0, está autorizado para o 7, Antex. Após a passagem do tal, autorizado, 1-0-96. Here, Abernet 26, contact 120-08, good flight. 120-08 and 220, good night. Flight American 230 airborne passing 2000 for flight level 340. Medical 230, radio call 720, call it flight level 340 via Momo. Alright, Momo, climb the 340 American 230. Muito boa noite, Stan 3895, posso dar 1-0, pronto. Stan 3895, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 0-8, mais. A linha decola 1-0, Stan 1-0-96, autorizado até o ponto de espera da pista na 0, via Tati Índia, torre 1895, ajuste no 097, bom voo. 1-0-97, autorizado, Tati, para a ponte espera da 1-0, via Tati Índia, torre 1895, obrigado, 1-0. Salvador, o SNR 3-1-3-20-6, por gentileza, autorização, vários. O SNR 3-1-3, formação em uniforme, subida será da Eltransão Norte, aguarde parte. retornando para Belma. Close 30, 7-0, do sinal 8, por favor. 08-38, 95, obrigado, boa. Curso localizador a 8 milhas, azul, 4235. 4235, chama a torre, 118, decimal 95. 1895, azul, 4235, obrigado, boa noite. Número boa, azul, 4235, final do... LS, X-Ray, pista 10. Voa 4235, avistado, vento 950 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista na 0. Pouso autorizado, pista na 0, voa 4235. Ei, Leda. Ok, 340 da presente, voa direto pro Leda, pista 3895. Boa noite, eu vou no altar 96.0.0. Tudo em chama 06, mantém o ponto de espera, chama na área nacional. Este desloca na área nacional, vou no altar 96, mantendo o ponto de espera. Lembra da azul na curta, deve passar indo mesmo autorizado em área e manter a pista na 0. Não, eu vou passar indo azul na curta, vem mantendo o 0, vou no altar 96. Boa tarde, mantendo o ponto, boa noite. Alfa-2-3-X-1, 2-1-9. 2-1-9. Alder Blue, Azul 435. Azul 435, táxi autorizado de Alfa e Juliette Portão 9. Alfa, Juliette por 9, Azul 435, boa noite. Oceanair 6303.4. Cruzado Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 360, via Tuzulano a 0, até Taubaté. Pista 1 a 0, primeira curva direita, da Euleda, Motiva, 5467, transponde, controle 208. 9-5. Obrigado, Sereta. Vai chamar Recife 3815. Certo, curva direita, da Euleda, Motiva, Tuzulano 10, Taubaté. Passa na vez, 5702, controle. Oceano M3, 3, 1, está pronto para o estacionamento. Oceano M3, 1, 3, transponde 5467, autorizado o estacionamento após a passagem numerada da Azul, parqueando no 9. Gente, 5 controle 1 do 0289, com o Golfo. 08, obrigado. Salvador, boa noite, 1096, vou decolar da 10, perfil Momo Frote. 1096, contato radar na decolagem, siga para a linha de voo 370 via saída Momo. Liga atenção 370 via saída Momo, 1096, possibilidade de voar direto para o chip? 1-8-8-8, autorizando a chegada a pé, direita para 4 mil pés. QNH-1-0-1-7. Ok, 4 mil pés, 1-0-1-7. Alguma possibilidade de boa posição? Fui pelo 1-8-8-8. Obrigado, pelo. Pronto. 303 autorizado até a ponte para vir Índia, 1895, 1017, Mongol. Dia Lima 3, Lima 3, autorizado Daniele decolar, pista no zero. Instrumento 140 graus, 8 nós. Autorizado Daniele decolar, no zero, 63, no zero. Autorizado Vamar. 0, 28, Mari, 62, 84. Zero nove meia, chame o centro Recife, frequência no 2000 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 2085, 2545, 9096, obrigado. Salvador Azul 4959. 4959, prossiga. Poderia confirmar a saída prevista para Ilhéus, do Azul 4959? Qual o nível solicitado? 1-40. Segundo Coral. Coral, grato. Veículos 44, chamando 2098, bom voo. 208, são 63 na 3. Controle Salvador Oxanea 63, 13, decolado Salvador cumprindo da El. Passando 2000, se possível, quando autorizado, pro de Leda. Quilômetro 63, contato radar na decolagem, suba para nível de 1360, está autorizado direto Leda. De voo 360 e da presente Leda, Oxanea 6313. 49.80.01, já está autorizado para direcionamento. Quanto eu vi? Autorizado Serra Bravo Romeo Foxtrot, nível 350, via Atlas Zulu 197. Pista 10, primeira curva à esquerda, Puka, transição Aru 5474, transponder, controle 208. Telemetria do esquadro, autorizado o SAP. Correto, sendo contacto, azul 4980. Roma 888, desça para 25003. Está autorizado a final de procedimento LSX Ray. Reporte estabilizado no localizador. 3500, livre aqui, reporte estabilizado, gol 1982. Autorizo 6393, Fred Mott, vai dar presente? 6393, é quase coordenação com o Centro Recife. Aguardo, 6393. Azul 4980, está com 109 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia, da Ramateu. Autorizado a sessão de espera, pista na 0 via Índia, 2895, ajuste na 0, 18, azul 4980. Taxi Pantera via Índia, 2895, ajuste no 0, 18 agora, obrigado. Europa 084, ready to copy. Clear São Salvador to Madrid, Lima Eco Mike Delta, flight level 390, via flat plane route, runway 10, left turn, Puka departure, and Z-part transition. It's call code 5471, follow the departure 120.8. Confirming this call code 5471. 5471, Europa 0. Europa 04, stand 10, call me, be ready to push back and set up. We are ready for it, okay, approve the call to ready to taxi. No centro Recife, frequência 125 decimal 1, autônoma 33 decimal 95. 35 decimal 1, 1888, precisa para 2.010. 2000, gol 1888. Xenéia 224, desça até 4.010, QNH 908. Eu fico na alta esquerda, autorizando a chegada a bloco, segurança para 5 mil pés, que é negar na 08. Muito obrigado, senhor. Celeste X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2010, autorizado X-Ray, da onda 0, soma na estabilizada, é 2. Controle, Salvador é o azul, 4980. Azul 4980, contato radar na decolagem, sobrevoa nível de voo 350 via Sedapuca. E a pouca, quando puder, o Romeu Fox 098, agradeço. Azul 4980, vou direto a Aracaju. Aracaju, obrigado. Rio 5972, vou direto a 4010. Luna 970, cruzando a chegada a Mário, desça via para nível de voo 050, sem negar uma 097. Luna 970, mantém a chegada número 3 na aproximação. Contra o 078, assina identificação, autorizada a chegada a mar e lista para nível de voo 130, o que é legal na 098. 431-78, número 4, na aproximação, reduz a velocidade para 250 nós. O no 888, estabilizado? Estabilizado, no 888, tem um capa-vista. O no 888, completo de informação, chame torre, no 8, decimal 95. 895, gol no 888, obrigado já. Salvador, boa noite, gol 1888, final do X-Ray, seu Campo Verde. Livre pouso na 10 gol na 38. E 274 no pés. QNH permanece no 017. 74 no pés, no 017, no 97. Tá 3178, deixa até nível de voo 100. 100, 3. Meia, acionando a identificação, autorizando a chegada Blast, essa via para o nível de voo 080, que é negar na 097. Pela 246, mantém a chegada número 5 na aproximação. Azul 4980. Chame o centro Recife, frequência no 2000, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Ok, 2685, 2545, muito obrigado, azul 4980. Azul, chame a 6224. Chame a 6224, chame a 38, decimal 95. 1895, boa, 6224. 5972, para 2000 pés. Agora para 2000 pés, 5972. Sou 1-888, solo 00. Chame o número 21, na decimal 1 no lugar. Livro 21, 1-888, obrigado, senhor. Posição 0-6-2-2-4. Oi, Pedro. Boa noite, 98. Chega de Alfa, reporte antes do ataque Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, não se foi. O 5-9-2-2 está autorizado em Zaduna. Zaduna, 5-9-2. runway 4, wave taxi. Toyota 084. Agora, Brasil, se você comer etapa, estou voando 970. Está livre, voando 970, 273, 96, CD 207 para 2209. 3178, desce para 5.000 pés. Afirmativo, tá 3178, desce para 5.000 pés, que é negar 1068. 1068. Pelo 888 após a passagem duas vezes, da Europa autorizado até o botão 8. Está livre até o 8 após passagem do Europa Go 1-8. Inicie redução para 200 nós, lista para 2006, autorizado a final do procedimento LSXP, está estabilizado no localizador. Espera agora, 1-8. E 5972, compete com a estimação, chame T, número 8, decimal 95. Local 04, reaching only point India, runway 10. 1246, livre, ajustado no 08. 084, in same position, taxiway India, Canadian 017. Canadian 017, maintain position, runway, front of runway in India, Europa. Rio 5972, ajustado agora no 0.7, tem livre pouso, pistão na 0, vento 1.40 graus, 0.89. Livre pouso por Rio 5972. Mapa 084, Curio, turn off the taxi lights. Oh, yes, sorry, sir, not any noise. Chamei 6224, chamei 211. 211, bom. Alô, Ocean é 6224, boa noite, né? Alfa. Chamei 6224, autorizado até o botão 3, via Juliette. Botão 3, via Juliette, 6224. Boa noite, Salvador. Comando Sideral 9973, qual é a informação? Unidade fora, autorização 360, confirme. Sideral, boa noite. Subida a Boralhefa, agora de cota. Doutor, segue tráfego 2011 Minas, estão 2000 graus de speed, vai surgir como número 2, do separador de motores, autorizada final do procedimento LSXT, da posse estabilizada no localizador. Sete a volta autorizada, recebe segunda vez. Okay, mission position. Ready to aircraft from final. Mission position, please. Após o Avianca, até o parte 3 via 9 kg. Tráfego Salvador Azul 4959, centro da Uniform, nível 140 e Léo. Azul 4959, confirma a saída coral, aguardando cópia. Aguardando. Tá, 3178. Tá, 3178, contrato de aproximação, XMT, número 8, do sinal 95. 2895, obrigado. 3246, do separador de motores, autorizado a final de procedimento LSX-ray, da posse estabilizada no localizador. 3 meu pé, direito de descente, como ela é estabilizada no localizador, com o mundo 246. Continue a aproximação, aguarde. Pista livre. Ventou na minha 0 graus 8 nós. Guardão, tá 378. 7-0 Solo 1-1, chame no 2-1 no final 1. 2-1-1, 9-7. Salvador, vou na 970, livrou, agora não se escuta. Nós fizemos zero para os ataques via Alfa e Juliette.2. Alfa, Juliette.